Vamos que vale. Opa. Vamos que vale. É que eu rimo que eu vivo igual Rashid lá naquela minha vô. Linha por linha que nem parte 1. Se chamar no Zoom vai ver que eu não vim pra dar close. Eu fazer pose na escuta desde os 12. Na disputa só comigo mesmo, porque eu nem ligo mesmo pra esses termos raso de momento. Aumento o volume no fone, alone em movimento, quase igual correr na esteira. Não saio do lugar, mas se eu parar, tomo rasteiro e ponho a culpa no sistema. É redação sem tema, sei quem trama, paciência até derrama. Mas num testa que nós chamo modo Luke Cage. Rage contra a máquina, brothers gonna work it out. Fortalece a mente, leia e escreva, tipo working out. Que eles tão talking about? Só no walk talk lá, melhor nós focar aqui e eles que fofoque lá. Se eu mordesse a isca era brecha pra morte súbita. Mas se eu não vou, o show não acontece, eu não mando sub, tá? E a minha cota é dali pra não tomar-lhe. Eles que falem, vou só firmar-lhe pra não tombar-lhe. Siga, mas não me embale, sigo Muhammad Ali. Eu não sou de agredir, mas não tô aqui pra agradar-lhe. E a minha cota é dali pra não tomar-lhe. Eles que falem, vou só firmar-lhe pra não tombar-lhe. Siga, mas não me embale, sigo Muhammad Ali. Eu não sou de agredir, mas não tô aqui pra agradar-lhe. Batida e rima, reanime, espanta os males. O plano é bem maior pra que eu me perca nos detalhes. Se eu fraquejar não deito, na espreita tem milhares. Que estampa escrita na peita, mas não respeito os pilares. Sem raiz não tem fruto, nem discuto se não souber. E se o ego inflar não fica puto se não couber. Olho grande não enxerga melhor, pega a visão. Nem você fica mais forte quando prega a divisão. Por isso não dá pra deixar os pivete ao léu. Se você lembra bem do verso, faz o seu papel. Não bate a nave depois, diz que a gente foi cruel, só pede um help. Melhor desatolar o chapéu e veja bem. Se for só quase igual, não se equivale. É triste, mas this is not for everybody. Segue o baile da IFE, não espere que eu pare. Mas enquanto eu tô, faço a minha parte, isso é o que vale. Ouro, e a minha cota é dali pra não tomar-lhe. Eles que falem, vou só firmar-lhe pra não tombar-lhe. Siga, mas não me embale, sigo Muhammad Ali. Eu não sou de agredir, mas não tô aqui pra agradar-lhe. E a minha cota é dali pra não tomar-lhe. Eles que falem, vou só firmar-lhe pra não tombar-lhe. Siga, mas não me embale, sigo Muhammad Ali. Eu não sou de agredir, mas não tô aqui pra agradar-lhe. Dali. Não dali. Dali. Dali.